respirar o amor, aspirando liberdade. Tenho a vida toda, encabeço o mundo. Sou ariano todo, vivo de amor profundo. Sou perecível ao tempo, vivo por um segundo. Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo. Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo. Ah, quanto tempo tem pra matar essa saudade? Meu bem, o ciúme é pura vaidade. Pegou.